Ficheiro 28, página 236. Os morangos são deliciosos, elogiou a Zelandoni. Um final perfeito para uma refeição maravilhosa. Obrigada, Ayla. Não fiz grande coisa. A carne é dos quartos traseiros de um servo que só Laban e Rochemar me deram. Limitei-me à sala e a cozinhar as verduras. A Zelandoni viu Ayla abrir um buraco no chão com uma pequena omoplata afiada num dos extremos. Revestiu a cova com pedras, deixando um espaço não muito maior do que o pedaço de carne. Acendeu uma fogueira nele e esperou que as pedras aquecessem. Da sua bolsa de plantas medicinais, tirou outra mais pequena e polvilhou a carne com parte do seu conteúdo. Algumas ervas eram simultaneamente medicinais e aromáticas. Depois acrescentou algumas das raízes que cresciam no rizoma da erva benta, que sabiam a cravo da Índia, juntamente com o isopo e a espérola. Envolveu a carne nas folhas da bardana. Depois cobriu as brasas do fundo do buraco com uma camada de terra para que não queimassem a carne e colocou-a no pequeno forno. Empilhou erva úmida por cima e mais folhas e cobriu tudo com terra para que ficasse hermeticamente fechado. Tapou com uma grande pedra plana que também havia aquecido ao lume e deixou que a carne assasse lentamente no calor residual e no seu próprio vapor. Não era simplesmente carne assada, insistiu a Zelandoni. Estava tenra e tinha um sabor excelente de algo que não identifiquei. Onde aprendeste a cozinhar assim? Com Isa. Era a curandeira do clã de Brum, mas conhecia muito mais do que apenas os usos curativos das plantas. Conhecia o seu sabor, explicou Ayla. Foi isso mesmo que senti. A primeira vez que provei os cozinhados de Ayla, disse Jondalar. Os sabores eram desconhecidos, mas a comida estava deliciosa. Também é boa ideia fazer pequenas bolsas com folhas de junco para meter nelas as urtigas e os talos verdes do junco antes de os pôr a ferver na água. Assim foi mais fácil tirá-los, sem necessidade de andar a pescá-los no fundo do recipiente, afirmou a primeira. Usarei essa ideia nas minhas decocções e tisanas. Ao ver o semblante de incompreensão de Jondalar, explicou. Quando ferver medicamentos e preparar infusões? Aprendi isso na reunião de verão dos Mamutói. Havia lá uma mulher que cozinhava assim e outras começaram a imitá-la, contou Ayla. Também gostei da ideia de pôr gordura na pedra plana quente e cozer por cima os bolos de farinha de junco. Reparei que lhes deitavas algo. O que tens nessa bolsa que usas? Indagou a corpulenta mulher. As cinzas de folhas de tucilagem, replicou Ayla, têm um sabor salgado, sobretudo se secarem bem antes de serem queimadas. Prefiro o sal marinho, quando consigo obtê-lo. Os Mamutói trocavam-no. Os Losadunai vivem perto de uma montanha de sal e extraem-no dali. Deram-me um pouco e ainda me restava algum quando chegámos aqui, mas já acabou. E por isso uso as cinzas de tucilagem, tal como Nesi as preparava. Já antes usava tucilagem, mas não as cinzas. Aprendeste muito nas tuas viagens e tens grandes dotes, Ayla. Não sabia que cozinhar era um deles. Ayla não sabia o que dizer. Não considerava que cozinhar fosse um dote. Para ela era apenas algo que fazia. Ainda a incomodavam os elogios diretos e duvidava que alguma vez se habituasse a eles. Por isso não respondeu. As pedras grandes e planas como esta são difíceis de encontrar. Creio que a vou levar. Como o Racer tem o atrelado, posso colocá-la lá e não terei de a carregar, disse Ayla. Alguém quer uma infusão? O que vais preparar? Perguntou Jondalar. Pensei em aproveitar a água que usei para cozer as urtigas e os juncos e acrescentar um pouco de isopo, respondeu Ayla, e talvez um pouco da espérola. É capaz de ser interessante, comentou a Zelandoni. A água ainda está morna. Não tardará a aquecer novamente, disse a jovem, colocando umas pedras de cozinhar no lume. Depois começou a guardar tudo. Arrumou a gordura de auroque que usara para cozinhar. Envolveu as sobras da comida da noite em folhas grandes, atadas com um cordel, e pendurou-as juntamente com o recipiente da carne no tripé formado pelas varas altas. O sebo era o combustível utilizado nas candeias pouco profundas. As mechas podiam fazer-se com diversos materiais absorventes. Iriam utilizá-las pela manhã, quando entrassem na caverna vizinha. Vou ao rio lavar as nossas tigelas. Queres que lave também a tua, Zelandoni? Perguntou Ayla. Acrescentou pedras quentes ao líquido e ficou a vê-lo entrar em ebulição, adicionando depois o isopo fresco. Sim, se fizeres de favor. Quando regressou, encontrou o copo cheio de tisana quente e Jonaila nos braços de João Dalar, que a fazia rir com caretas e sons engraçados. Acho que tem fome, disse ele. Está sempre com fome, retorquiu Ayla com um sorriso. Pegou na menina e acomodou-se junto à fogueira com o copo de infusão ao lado. Antes de a pequena começar a ficar agitada, João Dalar e a Zelandoni tinham estado à conversa, aparentemente sobre a mãe dele, e retomaram o assunto assim que Jonaila ficou satisfeita e quieta. Não conhecia bem Martona quando me tornei uma Zelandoni, embora sempre se contassem histórias sobre ela e sobre o seu grande amor por Dalanar, disse a primeira. Quando me converti na acólita da anterior Zelandoni, esta, para me ajudar a compreender a situação, falou-me das relações dessa mulher conhecida pela sua competente liderança da nona caverna. O seu primeiro companheiro, Jokonã, havia sido um chefe poderoso e ela aprendeu muito com ele. Mas, ao princípio, segundo me contou, mais do que amá-lo, admirava-o e respeitava-o. Fiquei com a sensação de que quase o venerava, embora não fosse assim que a Zelandoni o tivesse expressado. Dizia que Martona se esforçava muito por lhe agradar. Ele era mais velho e ela era a sua mulher jovem e bonita. Embora ele tivesse intenção de tomar uma segunda mulher, ou quiçá até uma terceira. Até aquele momento decidira não ter companheira. E quando pensou em formar família, não queria esperar demasiado. Com mais de uma companheira, tinha a certeza de que haveria crianças nascidas no seu lar. Mas Martona não tardou a ficar grávida de Joharan e, quando deu à luz um filho varão, Jokonã já não teve tanta pressa. Pouco depois de o filho nascer, Jokonã adoeceu. No início não se notou e ele soube escondê-lo. Rapidamente descobriu que a tua mãe não só era bonita como também inteligente. Descobriu a sua força, ajudando-o. À medida que ficava mais fraco, ela assumiu as suas responsabilidades de líder e fê-lo tão bem que, quando ele morreu, as pessoas da sua caverna desejaram que ela continuasse como líder. Que tipo de homem era Jokonã? Disseste que era poderoso? Na minha opinião, Joharan é um líder poderoso. Consegue quase sempre persuadir as pessoas a fazerem o que ele quer, disse João Dalar. Ayla estava fascinada. Sempre desejara saber mais sobre Martona, mas esta não era mulher de falar muito de si própria. Joharan é um bom líder, mas não é poderoso como Jokonã. É mais parecido com Martona. Por vezes, Jokonã chegava a intimidar. Tinha uma presença muito forte. As pessoas seguiam-no com facilidade e não gostavam de se lhe opor. Creio que alguns temiam contrariá-lo, embora ele nunca tivesse ameaçado ninguém. Havia quem dissesse que era o escolhido da mãe. Os jovens, em particular, gostavam de estar perto dele e as raparigas jogavam-se para os seus braços. Dizem que nessa altura todas as jovens usavam franja para o seduzirem. Não admira que tenha esperado tanto tempo para se unir a alguém, contou a Zelandoni. acreditas que a franja ajuda uma mulher a atrair um homem? Perguntou Ayla. Creio que depende do homem, respondeu Adonier. Algumas pessoas opinam que quando uma mulher usa franja, esta sugere os pelos púbicos e que a mulher está disposta a exibi-los. Se um homem se excita facilmente ou está interessado numa determinada mulher, a franja pode incitá-lo. Mas Joe Conan sabia o que queria e não creio que estivesse interessado numa mulher que precisasse de usar franja para atrair um companheiro. Era uma tática demasiado óbvia. Martona nunca usou franja e nem por isso lhe faltaram pretendentes. Quando Joe Conan decidiu que a desejava e estava também disposto a tomar a rapariga da caverna distante, porque as duas eram quase como irmãs, todos concordaram. Foi a Zelandoni que se opôs à dupla união. Ele prometera que a visitante seria devolvida ao seu povo, depois de adquirir os conhecimentos necessários para ser uma Zelandoni. Ayla sabia que Adonie era uma boa contadora de histórias e sentiu-se cativada, tanto pelo conteúdo como pelo estilo de narração. Joe Conan era um líder forte. Foi sob a sua liderança que a nona caverna se tornou tão grande. A caverna sempre teve capacidade para acomodar mais pessoas, mas poucos líderes estavam dispostos a responsabilizar-se por tanta gente, continuou Zelandoni. Quando ele morreu, Martona foi consumida pela dor. Creio que durante um tempo o seu desejo foi segui-lo para outro mundo, mas tinha um filho. E Joe Conan deixou um grande vazio na comunidade que precisava de ser preenchido. As pessoas começaram a procurá-la quando precisavam do tipo de ajuda que só um líder podia dar. Coisas como resolver disputas, organizar visitas a outras cavernas, viagens às reuniões de verão, planear caçadas e decidir quando cada caçador deveria partilhar com a caverna, tanto no imediato como para o inverno seguinte. Quando Joe Conan adoeceu, as pessoas habituaram-se a procurar Martona e ela a resolver os seus problemas. É possível que as necessidades da sua caverna e a presença do filho a tenham mantido viva. Passado algum tempo, passou a ser a líder reconhecida e a sua dor acalmou. Contudo, disse a Zelandoni, anterior a mim, que não voltaria a juntar-se com outro companheiro. E foi então que Dalanar chegou à nona caverna. Toda a gente diz que ele foi o grande amor da sua vida, acrescentou Jondalar. Dalanar foi o grande amor da sua vida. Por ele, Martona quase teria abandonado a liderança, mas não o fez. Sabia que precisavam dela. E embora Dalanar a amasse tanto como ela o amava, passado um tempo ele precisou de algo de seu. Não se sentia realizado na sombra dela. Ao contrário de ti, Jondalar, não lhe bastava a sua perícia para trabalhar o sílex. Mas ele é um dos homens mais capazes que alguma vez conheci. O seu trabalho é reconhecido como o melhor. O único talhador de sílex que pode comparar-se a ele é o Imés, do acampamento do Leão dos Mamutói. Sempre desejei que os dois tivessem podido conhecer-se, comentou Jondalar. De certo modo, talvez tenham encontrado, através de ti, disse a corpulenta mulher. Jondalar, deves saber que em breve serás o talhador de sílex mais famoso dos Zelandoni, se não o for já. Dalanar é um hábil fabricante de utensílios, disso não há dúvida, mas agora é um Lanzadoni. De qualquer forma, o seu maior talento sempre foi o trato com as pessoas. Agora é feliz. Fundou a sua caverna, o seu próprio povo, e embora de certa forma seja sempre um Zelandoni, algum dia os seus Lanzadoni terão uma identidade própria. E tu és o filho do seu coração, tanto como do seu lar, Jondalar. Está orgulhoso de ti. Também ama a filha de Jérica, Joplaia sente orgulho dos dois, embora num lugar oculto do coração possa sempre amar Martona, adora Jérica. Creio que gosta do seu aspecto exótico e do facto de ser tão pequena, mas feroz. Essa é uma das coisas que o atraem. Ele é tão corpulento que a seu lado ela parece metade dele e muito delicada, mas na realidade ela não lhe fica atrás. Não sente o menor desejo de ser líder e contenta-se que o seja ele, embora eu não tenha dúvidas de que ela estivesse capacitada. Tem uma força de vontade e um caráter formidáveis. Nisso tens toda a razão, Zlandoni, exclamou ele e deixou-se rir. As suas gargalhadas exuberantes e espontâneas eram sempre inesperadas. João Dalar era um homem sério e, ainda que tivesse um sorriso fácil, raras vezes ria de forma estridente. Dalanar encontrou outra companheira quando ele e Martona cortaram o nó, mas muitos duvidaram que ela alguma vez encontrasse um homem que o substituísse, que pudesse voltar a amar outro homem. E não voltou a amar assim, mas encontrou o Ilamar. O seu amor por ele não é inferior ao seu amor por Dalanar, mas é de uma natureza diferente. Da mesma forma que o seu amor por Dalanar não era igual ao que sentira por Jokonan. O Ilamar também possui um dom para as pessoas, e o mesmo pode dizer-se de todos os homens da sua vida. Mas o Ilamar pratica esse dom como mestre do comércio, viajando, estabelecendo contactos, vendo lugares novos. Já viu mais terras, aprendeu mais e conheceu mais pessoas do que qualquer outro, incluindo tu, João Dalar. Gosta de viajar, mas mais do que isso, adora regressar a casa e partilhar as suas aventuras e conhecimentos sobre as pessoas que encontrou. Criou redes de comércio por todo o território Zlandoni e muito mais além, e trouxe-nos notícias proveitosas, relatos emocionantes e objetos pouco comuns. Foi uma grande ajuda para Martona enquanto líder e agora para Joharan. Não há homem que o respeite mais. E, está claro, a única filha de Martona nasceu no lar do Ilamar. Martona sempre quis ter uma filha. E a tua irmã, Folara, é uma jovem adorável, declarou a Zlandoni. Ayla entendeu essa sensação. Ela também desejara muito uma menina e contemplou a filha adormecida com forte sentimento de amor. Sim, Falara é bonita, inteligente e destemida, concordou João Dalar. Quando Ayla e eu chegámos à caverna e toda a gente reagiu com nervosismo ao ver os cavalos e o lobo, ela nem hesitou. Correu para me receber. Nunca me esquecerei. Sim, Falara é o orgulho da tua mãe. Mas há outra coisa. Com uma filha, uma mulher sabe sempre que os filhos dela são seus netos. Tenho a certeza de que Martona ama os filhos nascidos nos lares dos seus filhos varões, mas com uma filha não há dúvidas. Depois, claro, não podemos esquecer o teu irmão, Tonolan, que nasceu no lar do Ilamar, e embora ela não tivesse preferidos, era Tonolan quem a fazia rir. Ele tinha ainda mais jeito para as pessoas do que o Ilamar e sentia a mesma paixão pelas viagens. Duvido que tivesses empreendido uma viagem tão longa se não fosse por ele, João Dalar. Tens razão. Nunca pensei em fazer uma viagem até ele decidir partir. Visitar os Lanzadoni já era distância suficiente. Por que decidiste acompanhá-lo? Perguntou a Zlandoni. Não sei se consigo explicá-lo, retorquiu João Dalar. Era sempre divertido estar com ele. Por isso pensei que viajarmos juntos seria fácil. E ele apresentou a ideia de forma tão cativante, mas nunca imaginei que fôssemos tão longe. Creio que o acompanhei, em parte, porque ele às vezes era um pouco imprudente e sentia necessidade de cuidar dele. Era meu irmão, gostava dele. Sabia que algum dia voltaria à casa, se possível. E se fosse com ele, ele voltaria comigo? Não sei, havia algo que me puxava, explicou João Dalás. Olhou para ela, que escutava com mais atenção do que a Zelandoni. Ele não o sabia, mas era o meu tótem e talvez a mãe que o chamavam, cogitou Ayla. Ele tinha de ir buscar-me. E Marona? Obviamente, os teus sentimentos por ela não bastaram para te obrigar a ficar. Ela teve alguma coisa que ver com a tua decisão de partir? Indagou a primeira. Desde o regresso de João Dalar, aquela era a primeira oportunidade que tinha para falar sobre o motivo da sua longa viagem. O que farias se Tonolã não tivesse resolvido viajar? Creio que teria ido à reunião de verão e ter-me-ia unido a Marona, respondeu João Dalar. Era o que toda a gente esperava. E nessa altura não me interessava mais ninguém que não ela. Olhou para ela e sorriu. Mas, para ser sincero, não pensei nela quando decidi partir. Estava preocupado com a minha mãe. Creio que ela acreditava que Tonolã talvez não regressasse. E eu temia que pensasse o mesmo de mim. Tencionava voltar, mas nunca se sabe. Numa viagem, tudo é possível. Mas eu sabia que o Ilamar nunca a abandonaria. E ela tinha Folara e Joharan. O que te levou a pensar que Martona não esperava que Tonolã regressasse? Questionou a primeira. Algo que nos disse quando partimos para visitar Dalanar. Foi Tonolã quem se deu conta. A mãe disse-lhe boa viagem e não até à volta, como me disse a mim. E recordas quando comunicámos à minha mãe e ao Ilamar o sucedido a Tonolã? O Ilamar disse que a minha mãe não esperava o seu regresso. E como eu temia, receava que eu também não voltasse quando descobriu que eu fora com ele. Comentou que temia ter perdido dois filhos, contou João Dalar. Por isso não pôde ficar com o Xaramudói quando Tolly e Marqueno nos pediram, pensou ela. Acolheram-nos tão bem. E desenvolvi tanta simpatia por eles durante a nossa estada que desejava ficar, mas João Dalar não podia. Agora entendo porquê. E ainda bem que voltamos. Martona trata-me como uma filha e como uma amiga, tal como a Zelandoni. Gosto muito de falar, de Proleva e de Joharan e de muitos outros. Quase todos são simpáticos para mim. Martona tinha razão, disse a Zelandoni. Tonolã possuía muitos dons e era amado por todos. As pessoas costumavam dizer que ele era um dos preferidos da mãe. Não gosto quando as pessoas o dizem, mas no caso dele foi profético. A contrapartida de ser um dos seus preferidos é o facto de a mãe não suportar estar separada deles durante muito tempo e chamá-los cedo, quando ainda são jovens. Estiveste fora durante tanto tempo que me perguntei se não serias também um dos seus preferidos. Não era minha intenção ausentar-me durante 5 anos, disse João Dalar. Passados 2 anos, quase todos duvidavam que tu ou Tonolã alguma vez regressassem. De vez em quando alguém mencionava que haviam empreendido uma viagem, mas já começavam a esquecer-vos. Pergunto-me se fazes ideia o quão espantadas as pessoas ficaram quando voltaste. Não foi só por trazeres uma forasteira contigo, e cavalos, e um lobo, comentou com um sorriso irónico. Foi o facto de teres voltado.